Lembre-se que nada vai mudar se as nossas atitudes não mudarem. Vivendo do mesmo jeito, as coisas serão do mesmo jeito. E essa é a palavra do Senhor. Você quer renovar a sua vida? Então cuide para que o seu elo com a sua família, com os seus filhos, seja cada dia mais forte, mais intenso, de interdependência, de parceria. E nestes dias, na célula, eu pedi o Rafa para tocar. Rafa, hoje você toca no louvor. Toca estas duas músicas. E ele tocou as duas músicas. E num determinado momento, ele errou os acordes. E ele sabe, ele toca bem, ele está tocando melhor do que eu, uma série de coisas. Desenvolvendo de uma forma linda. Mas ele errou em alguns momentos. E não foi nenhum problema o fato dele ter errado. Mas naquele momento o Espírito Santo falou comigo: ele está indo além de você. Porque ele é flecha. Flecha vai mais longe do que você. Invista na vida dele, porque todos os seus filhos, eles vão além. E eu profetizo isso para você, filho espiritual, aqui caminhando como discípulo. Vão além mesmo. Mas o Espírito disse: não esqueça de que o filho que vai além precisa ter uma sustentação. Ele está tocando melhor do que você, mas você tem mais segurança do que ele. Valorize o que ele está fazendo além de você, mas não menospreze a necessidade de uma base segura. Eu posso não viver a mesma vida que os mais novos vivem, mas eu posso continuar sendo a segurança, a base, a solidez, em parceria, em comunhão com os mais novos. E quando nós perdemos isso, como velhos, como mais experientes, ou como a geração que já passou, mesmo que não seja velha, nós vamos nos isolando. Por outro lado, os mais novos, que eram para ser flechas nossas, vão indo embora sozinhos, fazendo muita coisa que não poderia ser feita, e vão se perdendo. Daí vemos a beleza do corpo de Cristo, a beleza da família, e aqui vemos uma palavra do Senhor. Você quer mudar a sua história? Você quer não ser alguém que, mesmo sem perceber, com o tempo vai se deteriorando? Então, ajuste os seus relacionamentos em família. A família biológica e a família espiritual. Interdependência é a maior garantia de que nós vamos continuar nessa terra com 43, com 53, com 70, com 80 e sem deteriorar. Fortalecidos, vigorosos, cheios do Senhor, úteis, frutíferos o tempo inteiro. Segunda coisa que o Senhor me disse: se você quiser se renovar, se você quiser não viver esta vida que você está vendo aí expressa no muro velho, na casa velha ou de qualquer outra forma, então você precisa parar para estudar. E nesses dias nós recebemos os equipamentos novos da televisão. E eu domino alguns equipamentos, alguns programas, alguns softwares de estúdio, de áudio, com que eu mexi a vida inteira. E eu estava, certa vez, nos Estados Unidos, e eu folheando uma revista, eles tinham uma fotografia de um computador, e dizia assim o texto: se este é o seu computador, veja se ainda tem jeito de salvá-lo. Aí eu olhei a fotografia e falei assim: mas é o meu computador? Como assim tem jeito de salvá-lo? É o meu computador. E ele não é velho. Ele só tem 10 anos que eu uso ele. E aí eu fui ler o texto para ver se tinha algum jeito de melhorar. Aí ele disse: pouquíssima coisa você pode fazer. E eu parei e falei assim: gente, eu não vi que passaram-se os 10 anos e que ele é ultrapassado. Só que agora, para eu sentar e pegar um novo e estudar isso, não tenho paciência para isso não. E realmente ficou assim. Não, ele me atende perfeitamente, vai ficar aí, que coisa maravilhosa, que bom, eu não preciso me preocupar com mais nada. E aí quando chegou esse novo da igreja, eu fui tentar mexer, e eu falei assim, meu Deus, por onde mexe? Como que é? E passei algumas horas tentando e nada, não ia para lugar nenhum, não fazia nada. Falei assim, meu Deus do céu, não, isso não é para mim mais, não é para mim mais, isso não é para mim, eu não vou mexer nisso, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho paciência para isso. E o Espírito Santo falou comigo, você vai dedicar um tempo e você vai aprender a mexer nisto, porque é a tua ferramenta e eu quero que você se renove nisso. E aí eu comecei a estudar, irmão. E dá uma sensação de que você está perdendo tempo e que, ah, meu Deus. E eu não estou dizendo que essa mensagem é para te incentivar a fazer curso de computação. Que você tem que aprender a mexer no seu celular ou nas tecnologias de hoje, porque senão você fica para trás. Não, é muito mais do que isso, irmão. Quais são as coisas que Deus tem para a sua vida, mas que exigem maior esforço seu? Quais são as coisas que você está pedindo ao Senhor, que você busca do Senhor, que o Senhor quer te dar, mas que demandam um tempo em que você vai separar para renovar suas experiências, seu conhecimento, suas estratégias, seus relacionamentos, seu envolvimento com tudo que é necessário para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Sem perceber, nós vamos caindo numa cilada. Eu lembro há 3 anos atrás, eu estava no auge da alegria de ter parado de viajar e só ficava aqui na igreja. Então os irmãos no Rio de Janeiro me chamavam, todo ano eu ia naquela conferência lá da Donep, os irmãos me chamaram, eu falei, eu não estou afim, meu Deus, eu fiz o compromisso, ainda dá tempo, eu posso desmarcar, não vai prejudicar eles, basta eu ligar e explicar, eu não tenho mais tempo, olha, eu não tenho mais paciência de ficar viajando e tal. E era na semana, e eu não sabia, Dani, eu não sei, eu estou desanimado, esse negócio de viajar já passou na minha vida, olha, é muito cansativo, eu não... E aí o pastor Edésio veio de Porto Seguro. E aí eu falei assim, só se ele for comigo, for de carro, aí eu animo, mas... Falei assim, Edésio, você vai comigo? Vou agora, vamos embora. E aí eu fui com ele de carro. E no carro... O Senhor falou comigo, lógico que eu estou traduzindo para a minha linguagem, viu, irmão? Mas o Senhor falou comigo, seu frouxo. Se você ficar assim, com 45 você vai estar velho, de pijama, lá assim, ai, não aguento nada, não aguento viajar, cansativo, ai, que difícil, vai ser isso. Você não acorda, não. Você não ousa, não toma vontade, não faz esforço, não, para você ver. Você tem que se esforçar. Tem, é difícil, então vai, se esforce. Renova as forças, busca do Senhor, pede a Ele, mas enfrenta, encara e vai, marcha. Mas, irmão, nós não percebemos que facilmente, no meio dos anos... E eu estou contando isso porque eu tenho 43, quase no meio da minha vida, que eu vou viver 100 anos. Mas por que você riu? Só se for porque nós vamos envelhecer juntos, né? Claro que se Jesus não voltar antes, irmão, né? E se você for antes e eu não for, não é arrebatamento, saiba disso. Desconfia para onde você vai se eu não estiver junto. Abra comigo Isaías capítulo 40. Vamos ler do verso 28 até o 31. Não sabes? Não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A minha palavra a cada um de nós nesta noite, irmão, é: primeiro, há uma necessidade de sermos avivados. Esta necessidade, ela acontece no meio dos anos. Não estamos falando apenas de uma questão cronológica. Estamos falando de um princípio. Se você está cansado, é porque você está no meio de uma caminhada. Não é porque você está no fim de uma caminhada. Você está no meio de uma caminhada. Se o diabo disser que o seu desânimo, o seu cansaço é porque acabou, chegou ao fim, você vai dizer: não, eu estou no meio da minha caminhada. Eu estou só na metade daquilo que Deus tem para mim. E Ele vai me renovar aqui. Ele vai me renovar com a força das águias. Eu subirei e voarei mais alto. Duas sugestões estratégicas de Deus para isso: mude e altere, renove, amplie seus relacionamentos com família, porque são os nossos filhos que renovam nossa mocidade e que são flechas e que nos jogam lá para frente. Se não vivermos isso, nós seremos aqueles que têm a casa, que tem a vida, que tem a profissão, que tem até a cara, tudo de velho, murcho, acabado. É a vida. Esses meninos aí, oh, é buraco de geração, é conflito. Não, não tem nada disso, irmão. O Senhor te renova, o Senhor me renova. Segundo, busque do Senhor o que é que você tem que fazer para se aplicar, se esforçar para conhecer mais. Começando pela palavra do Senhor. Ah, sabe o que, que é? É que, olha, na minha escola, não sei porque eu já vou na escola, tem a senhora também, nossa, muita coisa. Cala a boca, se anima, se renova, deixa de ser frouxo, se enche do Espírito Santo. Senhor, aviva a tua obra, me incendeia, Senhor, porque não tem nada difícil, não, Senhor. Não tem nada difícil, não. Nós estávamos aqui ontem, eu falei assim: Rafa, não, a bateria está toda desmontada. Ela: não, Rafa, não monta não, porque é um trabalhão, vai ser, vai ter que tirar logo. E aí ele até me ouviu, de repente ele falou assim: pai, deixa eu montar. E aí eu falei assim: tá bom, filho. Aí ele disse: é uma questão de atitude. Eles nos renovam, irmãos. E talvez você tenha mais idade do que eu. E não é difícil, não. A maioria aqui tem mais idade que eu. Olha o Marco lá, o tanto de cabelo branco que ele tem. E de repente nós estamos sendo pegos por alguma coisinha que a gente não vê e que lá na frente é a casa, é o bairro, é a cidade, são os negócios, é a vida, é o coração, os relacionamentos que envelheceram e não tem como restaurar. O Senhor me disse três coisas, irmão. Primeiro, tenha mais tempo de diálogo. Você quer realmente se renovar, irmão? Sim ou não? Você quer mesmo? Tenha mais tempo de diálogo na sua família e com os irmãos. Compartilhe mais. Não espere seus líderes de célula te chamar. Vá até eles. Compartilhe. Compartilhe mais. Segundo, tenha atitudes de perdoar e de pedir perdão. Porque nada isola mais alguém na vida em família do que o silêncio na ausência de perdão. Nada. Tenha mais tempo de diálogo, de comunhão com os irmãos. E tenha mais tempo cuidando de assuntos que precisam ser motivo de perdão, irmão. Irmão, não tem coisa mais terrível do que alguém que passa a vida carregando. Porque minha tia, em 1943, vai pro buraco. Não, porque fulano lá na igreja, semana passada, ano passado, eu vim aqui quando começou a ler, ele não olhava para mim, ele passou de cima. Libera perdão, irmão. Seja uma pessoa leve. Não, mas é porque você não sabe o que ele fez comigo, aquilo machucou. Esquece, irmão, porque o único que está carregando é você. Ele está lá curtindo a vida. Seja alguém aqui em família, libera perdão. Certa vez, eu e a Dani estávamos tendo um tempo com a Zaf e a Rosana. Estávamos tratando de algumas coisas da minha vida com a Dani. E a Dani me pediu perdão numa coisa e eu disse assim, mas tem isso, tem isso, aquilo. Não, eu estou perdoando. Não, não, peraí. Eu vou perdoar sim. Mas olha, a questão é porque isso aqui... E o Azaf disse assim, toda vez que alguém te pedir perdão, simplesmente perdoe. Essa é uma disposição que tem que estar no nosso coração. Eu abro mão de todos os meus argumentos e perdoo. Isso não significa que não vá haver necessidade de conversar alguma coisa. Mas libere perdão. Não seja alguém que anda carregando. Não seja alguém que anda cheio de pesos. Porque não perdoa. Não importa o assunto. Terceiro, nos relacionamentos em família, seja alguém disposto a servir. Eu quero servir. Eu quero servir. Todos aqueles que estão às margens da vida, as coisas foram se deteriorando, são pessoas que só queriam ser servidas. Todos aqueles que estão servindo, servindo, servindo, são pessoas que estão vinculadas, ligadas, conectadas, envolvidas, crescendo, prosperando, desfrutando a vida. Primeiro, relacionamentos em família. Tenha tempo de diálogo, libere perdão e decida servir. Segundo, profissão. Para que que você nasceu? Pare de trabalhar e se ocupar só com alguma coisa que te dá uma ninharia de dinheiro. Não importa a idade que você está, diga, Senhor, eu quero passar a fazer aquilo para o qual eu nasci para fazer, aquilo que eu tenho talentos, dons e gosto de fazer. Se renove, irmão. Eu estou ensinando vocês a terem coragem de jogar a vaquinha no brejo. E se vocês não sabem o que é jogar a vaquinha no brejo, perguntem ao Marcos e à Cosmélia. Eles vão ensinar vocês o que é jogar a vaquinha no brejo. Para que que eu nasci? Os meus talentos estão servindo ao Senhor com eficácia, com eficiência? Não, não estão. Então, Senhor, aviva a tua obra na minha vida já. Porque eu vou mudar de vida. O que eu preciso reciclar? Ou o que eu preciso aprender? O que eu preciso? Não, sabe o que é? Porque em 1970, eu era perito. Ah, eu dominava tudo isso aí. E a qualquer hora que eu voltar, eu domino tudo isso daí. Não, não domina não. Em 1970 era outro universo, irmão. Em 2000 era outro universo. Em 2004 era outro universo. É hoje, Senhor, eu quero me aplicar hoje. O que eu preciso aprender ou reciclar? Por último, no ministério, na vida da igreja, a palavra do Senhor diz assim, honra ao Senhor com teus bens e tuas primícias, a renda de tudo que o Senhor tem te dado, as primícias de toda a renda que o Senhor tem te dado, e se abrirão os celeiros dos céus, as portas dos céus, e se encherão os teus celeiros. Você quer renovação na sua vida, irmão? Na vida ministerial, na vida da igreja, seja fiel dizimista e renove investimentos de ofertas no reino de Cristo. Esse ninguém falou amém. Amém. É verdade, irmão. Experimente isso. Dai e ser-vos-á dado. O sujeito ganhou 50 mil de aposentadoria. Não mexe, não. Vão bem, vão só comprar uma pizza. Gente, só uma... Não. Se começar a tirar, acaba. Cuidado com o senhorio do dinheiro na sua vida, irmão. Que às vezes não é porque alguém quer ter demais, não. É porque às vezes alguém não quer perder nada. Meu Deus. Só vai me tirando agora, não vai me tirando. Irmão, seja alguém liberal, porque se tem fluxo, a água não apodrece. As coisas não envelhecem. Deus renova, renova, renova. Ele que deu até agora, te dará até o último dia dessa vida, irmão. Invista mais, seja liberal, seja alguém que crê no reino do Senhor e investe no reino do Senhor. Segundo, se alimente. Eu tenho falado isso aqui continuamente. Isso é típico de crente velho. Depois de 5 anos é crente velho, irmão. De vez em quando a gente ouve assim, eu sou novo. Quantos anos você tem? Eu tenho 4 anos. Não, você não é novo mais, não. Você já está chegando na fase de crente velho. Depois de 5 anos é crente velho de crente. Mas porque eu sou crente velho de crente, eu já sei tudo isso aí. Sabe nada, irmão. Se eu que ministro, que tenho a responsabilidade de pregar, de trazer a palavra do Senhor, de ensinar, de acompanhar, de liderar, se eu não me renovar na palavra do Senhor todos os dias, irmão, eu vou pro buraco, eu vou envelhecendo, eu vou degradando. Então se alimente da palavra do Senhor. Eu tenho aprendido nesses 4 anos de igreja a receber de qualquer irmão. Tinha uma fase aqui que eu tinha um medo, porque tinha muita gente que falou assim, ah, não é o pastor que vai pregar hoje. Não, ah, então não vem. Ah, ih, não vai não, bobo, não é o pastor hoje. Ih, tá viajando. Ah, tá viajando. Ah, me dá uma dor de cabeça, acho que eu não vou. Ah, qual que é? Cresce, amadurece e queira se alimentar de cada irmão membro do corpo de Cristo. O Senhor sempre terá algo maravilhoso para te dar lá na célula, com os irmãos, no dia a dia, aqui na igreja. Se alimente da palavra, renove o alimento todos os dias. Leia, estude, ouse ampliar o seu conhecimento das verdades bíblicas. Eu vou entrar nessa escola. E eu vou passar na frente de muitos. Tem uns aí que estão frouxos, falta, precisa ficar aqui. Gente, frequência, reposição de aula. Eu vou passar na frente deles. Acabou. Eu vou fazer a escola, eu vou sair lá na frente, vou me formar, eu quero estudar a palavra, eu quero ser um líder de célula, eu quero ser um conhecedor, eu quero ser um servo do Senhor em algum ministério. Eu vou crescer, eu vou me aprofundar no estudo da palavra do Senhor. Amém, meu irmão? Amém. E por último, que diz respeito a um desafio meu, pessoal, da Dani, nesses dias, como pastores da igreja. Busque sabedoria do Senhor para parar de fazer uma série de coisas que já não é mais para você fazer. E que te tomam um tempo que precisa ser dedicado para oração, intercessão, comunhão com o Senhor, profundidade na presença do Senhor. Há uns 8 anos atrás, irmão, eu não tinha a menor noção que ia ser pastor de uma igreja, que Deus ia gerar uma igreja nesta cidade conosco. E eu entrei no escritório, no estúdio que eu tinha, Samuel trabalhava lá comigo, aqui eu trabalhava, Naum e Kelly trabalhavam lá comigo, e eu entrei no escritório, que era o meu escritório, era o meu estúdio, e o Senhor falou comigo assim, se prepare para abrir mão disso aqui. E eu não entendi. Eu achei que Deus só estava me falando de uma estratégia de ser melhor administrador, ponha pessoas aqui para trabalharem no estúdio, para você não ficar aí o tempo todo só gravando, para você não ficar o tempo todo cuidando dessas coisas, desses detalhes, põe outras pessoas. Eu achei que era aquilo. E em parte era. Mas o Senhor, na verdade, estava me preparando para dizer, filho, eu preciso que você abra mão de algumas coisas para que você possa cuidar de outras. E aí eu fui entender quando o Senhor me pediu para parar de viajar, para parar de gravar, para parar de me ocupar com aquelas coisas lá de trás. E hoje o Senhor está numa caminhada que para mim às vezes até parece mais lenta do que eu imaginava, me ajudando, me levando a cuidar de outras pessoas que vão fazer aquilo que eu fazia lá atrás. Quais são as coisas na tua vida que te roubam o tempo com o Senhor, porque é você que tem que fazer, não sou eu que tenho que fazer, não, esse pano, só eu passo esse pano desse jeito que eu passo, olha esse pano, não, porque ninguém deixa brilhando do jeito que eu brilho, cara, então, e você passa a vida inteira brilhando a louça, brilhando o chão, e não pode fazer mais nada, porque o seu tempo só é ocupado com isso, ai meu Deus do céu, falou comigo. Quais são as coisas que você pode mudar e renovar na sua vida? Neste próximo ano, o Senhor vai me dar sabedoria para administrar isso aqui. Para que eu não passe o resto da vida só fazendo isso. Embora seja importante, embora seja algo de valor, mas eu não quero passar o resto da vida só fazendo isso. Tem algo maior que o Senhor tem para a minha vida. E eu quero me liberar para ter mais tempo com o Senhor. Eu quero liberar o que eu faço para que outros cresçam e façam. Nesse teatro, nós tivemos uma experiência linda, que eu me emocionei. Estava lá o Rafael, filho do Geraldo e Letícia, no som. Era o Samuel que ficava. Estava o Márcio na luz. Eu é que ficava preocupado com isso. E depois o Samuel entrou e começou fazendo. E agora está lá o Rafael, os adolescentes mexendo com algumas coisas. Senhor, glória ao Senhor. E eles estão fazendo melhor do que nós. E vão crescer amando cuidar das coisas do reino, amando cuidar das coisas da igreja, servindo ao Senhor. Alguém tem que começar a fazer. Mas alguém tem que começar a liberar, a ter a visão. Qual o propósito? Que eu e você cresçamos um pouco mais. Tenhamos uma renovação com mais tempo na presença do Senhor. Fecha os teus olhos, irmão. Nós vamos fazer uma oração. E quando sairmos deste lugar, nesta noite, nós vamos levar um desafio para a nossa vida durante esta semana. Eu quero ter mais tempo de diálogo na minha família. Eu quero procurar aquela pessoa que eu preciso resolver uma questão de perdão. Eu quero me dispor e ter mais tempo para servir minha família, para servir ao corpo de Cristo. Eu quero avaliar o que me ocupa profissionalmente hoje. E eu quero dizer, Senhor, acabou. Renova a minha vida. Eu quero começar a fazer algo que é aquilo para o qual eu nasci. O talento, o dom que o Senhor me deu. Eu quero renovar a minha vida. Senhor, eu quero aprender mais. Eu quero investir mais na tua obra. Eu quero ser, Senhor, um investidor do teu reino. Eu quero me alimentar mais de ti. Eu quero ler mais a Bíblia. Eu quero ler outros livros também que me ajudam a estudar a Bíblia. Eu quero ler mais, eu quero estudar mais. E eu quero ser, neste ano de 2009, alguém mais dedicado à oração. Ore ao Senhor. Se você precisa, e o seu desafio para a renovação é ter mais tempo de diálogo em família, cultivar isso, ser o que vai à frente, o corajoso, o desbravador, fique de pé e diga, Senhor, eu me ponho diante do Senhor, eu quero cuidar de mais diálogo com a minha família. Se você precisa liberar perdão, conversar com alguém, pedir perdão e liberar perdão, mesmo que essa pessoa nem tenha te pedido, e você precisa ligar, precisa ir até ele, diga, Senhor, eu vou tomar essa atitude. E isso será um portal na minha vida para uma renovação. Se você precisa parar de pensar só em você e ser alguém que serve mais as pessoas à volta, fique de pé e diga, Senhor, eu vou servir mais. Se você está trabalhando em algo que você só está ali por causa do salário, e não tem jeito de largar aquilo, porque você não pode, como é que você faz? Mas não é o que eu queria fazer, eu faço isso aqui no automático, eu preciso todo dia de ser reanimado, porque eu não, ah, meu Deus do céu, será que eu vou passar a vida inteira, eu estou esperando a aposentadoria. Não, Senhor, eu quero ser encaminhado pelo Senhor, numa renovação maravilhosa, num avivamento maravilhoso na minha vida profissional. Fique de pé e diga isso a Ele. Talvez você precise mudar a sua vida e ter experiências novas no investimento financeiro no reino de Deus. Senhor, me muda na forma de administrar e de pensar dinheiro, dízimos, ofertas, investimento. Talvez você precise de um toque do Espírito Santo para se alimentar mais da palavra, para ler e estudar mais a Bíblia, buscar mais conhecimento e orar mais, adorar mais ao Senhor. Fique de pé e diga a Ele isso. Levante a sua voz e declare a Ele. Levante a sua voz, irmão. Nesse momento, levante a sua voz e diga, Senhor, eu estou me apropriando desta mensagem. Eu reconheço que esta palavra veio do céu para mim. Eu não quero deixar passar desapercebido aquelas coisas que são pequenos sinais. E como teu profeta, eu intercedo pela minha vida. Aviva a tua obra na minha vida, Senhor. aviva-me, Senhor. Levante a sua voz mais alto, mais ousadamente, irmão. E guerrei por isso, em nome do Senhor Jesus.